Próximo Oriente, planeando a fuga da cidade. Thank you. Played on the wind. levados pela música. Under the moon, all alone. viagem à procura de um final feliz. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Mil Pinto, com a música e os sons de Shigeru Suzuki, Katsutoshi Morizono, with Bird's Eye View, Hiroshi Sato, Yasuko Agawa, Masayoshi Takanaka e ainda Piper. Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. England. London, Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.